idiota, fanático, moral. Ele é baixa como é, e depois eu não sei. Esse cara é gay. Djalma Jorge Show. Oferecimento Peça Pizza 364122. 25 tipos de pizza à sua escolha. ZYD 806, Rádio Morada do Sol Limitada, Araraquara, São Paulo, FM 98,1, entre as 5 melhores em todo o estado. 5 e 5. Automata Escola Brasil, até às 6 por aqui. São Bento 1614, telefone 364772. Automata Escola Brasil e a primeira. Nothing's gonna change my love for you. Gleam Medeiros. If I had to live my life